A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Desperdício de coisas nas nossas infâncias, eu acho que todos se lembram que era algo inaceitável. É, todos podem se recordar ali daquela calça de um irmão mais velho. Geralmente ela ia pro irmão mais jovem e com alguns remendos. E a barra da calça também era um clássico, né? Porque a barra, as mães faziam a barra pro irmão mais velho e não se cortava, só fazia aquela barra gigante, né? Cava ali aqueles paralelos, né? O Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, era terrível. Alexandre, uma amiga minha me disse que os pais eram tão sovinas que o reaproveitamento de roupas chegou em nível tão doentio que o irmão dela começou a usar calça feminina dela, o irmão mais novo. Eu não tive irmão mais velho, mas minha mãe catava a calça de veludo do meu pai e dava um jeito de transformar numa calça de veludo pra mim. Calça de veludo ou bunda de fora. De fora, exatamente. Mas não era só nesse campo da vestimenta não que a gente fazia os reusos ali, porque livros, cartilhas, caixas de lápis de cor, sem falar os famosos berços e camas e afins, também carrinho de bebê, tudo isso passava de mão em mão ali, né, pra família. Às vezes, quando, no meu caso, que não tive irmãos mais jovens, mas nasci um primo no céu, onde, manda essa roupa pra lá, manda... E outra vertente da economia doméstica era fazer com que coisas que não tivessem ali sido mastigadas no almoço, elas se transformassem no jantar depois, né? E pra isso a gente tinha que apelar ali pra um exército de potes e tampas de plástico, todas com o nome de Tupperware. E não era comprado no Mapping isso, né, gente? Nem na Mesbla, nem nas americanas ou nas lojas brasileiras. Tupperware era vendido naquelas místicas buri. Aquelas, não. Nas reuniões. Reuniões de Tupperware. Você disse aí que os potes Tupperware eram muito usados para o reaproveitamento, eu concordo. Mas também eram usados no transporte de alimentos. Sim. Lembra daquele copo com tampa, né? Que muitos de nós levávamos pra escola. Suco, né? Para as excursões. Um tangue. É. Né? Até chegar o dia que a tampa indubitavelmente iria se abrir, né? Derramando todo o conteúdo dentro das nossas malas escolares, mochilas, cagando todos os nossos cadernos e livros ali dentro. Mas eu acho que no que tange a transporte de alimentos, o emprego do Tupperware como marmita foi o que fez com que as vendas da empresa americana fossem alavancadas no nosso país. Afinal, o que já foi carregado de arroz com salsicha dentro desses potes faria o idealizador desse recipiente, o senhor Earl Tupper, ter direito a ter um busto esculpido em mármore dentro de cada refeitório das empresas do país. O meu cunhado disse que tem um cara que trabalha com ele, que o cara leva um pote de sorvete. Tá, que bom. Até a tampa, cara. Assim, você pote mancha. De flocos? Exatamente. 2 quilos de rango ali, não. A Tupperware deve ter pedido muito mercado pros potes da Que Bom. Um amigo meu tava contando, disse que uma vez, nos anos 80, ele também carregava o almoço dele num Tupperware. Aí ele, dentro de uma mochila, é óbvio, aí ele pegou, jogou nas costas a mochila, foi pegar o ônibus, só que o ônibus tava tão lotado que ele não coube dentro do ônibus, ele ficou pendurado na porta. O que aconteceu? Sabe aqueles canteiros, essas árvores que tem uma proteção de madeira? Sei. Diz que ele arrebenteu com a mochila lá. Putz! Aí arrebentou a mochila caiu, aí ele desceu do ônibus pra ver, né? Que parecia o estrago. Que o almoço dele tinha virado um shake. E outro amigo meu também. Aconteceu algo parecido, só que ele tava de moto e a marmita dele, né, o Tupperware também, preso no bagageiro, ali do trabalho. Com aquelas aranhas. Exatamente. Aí ele sentiu que a moto começou a fazer um barulho diferente, de plástico, saca? É. Parecendo um Nazgûl. Aí ele olhou pra trás, ele viu o almoço dele no asfalto. O que ele fez? Deu meia volta quando ele tava chegando perto, o caminhão... Tá lá um bife estirado no chão. Bem, como bem disse o Walter, o Earl Tupper, que em 1946 começou ali a comercializar essas fantásticas caixas de plástico e que foram idealizadas para o transporte de alimento mesmo, como a gente está falando, na Segunda Guerra Mundial. Em pouco tempo a empresa se ligou que as pessoas precisavam ser convencidas de que elas necessitavam daquela quinquilharia toda, e isso não acontecia com os produtos ali nas prateleiras da Sears. Então o que, que ele fez? Ele optou pela venda por representantes que eram donas de casa, que demonstravam ali, né, em suas residências, através de reuniões, para que diabos uma pessoa precisaria daqueles potes plásticos. Realmente, Walter Rezende, muitas na minha casa, as mulheres se reuniam e as crianças não podiam muito participar, a gente só podia adentrar ali na reunião na hora do rango, né, que depois da reunião as mães da gente ficavam horas ali antes da reunião fazendo bolo e torta de frango. Eu costumo definir o Tupperware, a reunião de Tupperware, como a maçonaria do plástico. O fato curioso, Alexandre, foi que a empresa Tupperware apostou no momento histórico em que as mulheres estavam ali vivendo libertação feminina, tal, em 1946, e elas estavam ali correndo para ser independentes. Seus homens morrendo na guerra? Exatamente, elas tendo que assumir responsabilidades e tal. E o que a empresa inventou? A Tupperware convenceu as feministas xiitas a comprarem a ideia, elas compraram. Então essas feministas que queriam sair da cozinha foram convencidas pela Tupperware que era uma excelente ideia elas venderem para as amigas utensílios de cozinha. E isso foi como convencer escravos negros alforriados a vender açoites aos senhores de engenho para espancar seus ex-colegas de senzala. Que ideia, cara. Que brilhante ideia. Bem, como eu disse, algumas reuniões na minha casa aconteceram. É engraçado, porque pobre é uma raça maldita. Sim, mesmo. Porque assim, até hoje a Tupperware é um produto muito caro, já era naquela época. Então a minha mãe fazia aquela reunião, mas qual era o intuito? Sempre a dona da casa ganhava alguma coisa ali, a grã-mestre ali do plástico. Aí essa mulher chegava ali, ah, posso fazer uma reunião na sua casa? E você se incumbia de chamar as demais vizinhas. E fazer tal, os quitutes. Tal. É, e fazer os quitutes. A minha mãe, obviamente, fazia lá o seu famoso pão de ló, fazia ali uma torta de frango, bolo formigueiro, bolo de cenoura, um monte de quisuco pra galera e ficava aquele monte de mulher ali tentando arrematar, não era um leilão, mas ficava, ah, eu quero esse, ah, eu quero aquilo, eu quero esse pote. E sempre rolava esses brindes pra dona da casa. Eu acho que a minha mãe nunca comprou nada nessas reuniões e sempre sobrava. E uma coisa que me impressionava, que eu achava que era o iPhone 15 hoje, cara, que era aquela tampa de refrigerante. Uma plástica, você lembra? Que é? Porque não se tomava todo refrigerante em garrafas ali? Sim. E daí você tinha que precisar, guardava ele na geladeira. Eu lembro dessa tampa, cara, mas parecia que essa tampa excitava o gás a ser expulso de lá de dentro. Porque o gás saía numa velocidade muito maior. Mas antes dessa tampa, sabe o que se colocava no bico da garrafa? Uma colher. Porque achava que o côncavo da colher ia segurar o gás. Mas que estupidez. Tremenda, cara. Tinha mulher que chamava o produto de Tupperware, por conta de 99% dos produtos da empresa terem uma tampa. Sim. Os produtos memoráveis, né, ali, da Tupperware, que eram vendidos nas reuniões, um que eu me lembro muito bem, que era o épico porta-saco de leite. O leite era vendido em saquinho. Flor da nata. Eu acho que hoje em dia não tem mais. Flor da nata. Tem, ainda tem. Tem saquinho? Tem leite em saquinho. Então tinha ali uma jarrinha onde você acondicionava o saco de leite lá dentro, cortava as pontas e servia no café da manhã com Doriana. Era. Existia um mercado do saco de leite também depois. Tinha uma tia minha que fazia patchwork com saco de leite, cara. Cara, capacho, toalha de banheiro. Eu ouvi falar que nas detenções, esse saco de leite é usado pra fazer Tereza. Olha aí. Diz que é extremamente resistente e é capaz de sustentar uns 12 vagabundos de uma vez só. Dando fuga. O espremedor de frutas também, né, Walter? Era outro clássico também, né, da Tupperware. Espremedor de laranja. Fruta, você comprava ali naquele entusiasmo todo, até você descobrir que era muito mais simples você espremer a laranja na mão e não sujava nada. E pra lavar depois também é uma desgraça e tal. O ouvinte Flávio Amaral, ele nos contou que existiam caixas em formato de sanduíche de pão de forma. E ele fala que conheceu um estagiário que usava uma embalagem de 100 CDs da Maxwell. Daquela, tinha um pino com CDs lá empilhados e tal, se comprava um pacotão. Sim. E o cara levava pro trabalho um X-salada feito em casa. E a adaptação do sanduíche é que tinha que ter um furo ali no meio, né? Eu acho que eu já vi, ótima, cara. Eu já vi algo parecido na internet, eu acho. O ouvinte Fernando Rezende, a gente teve que mutilar o e-mail dele aqui, porque era imenso, possível ler todo aqui. Mas vamos lá. Ele disse que a mãe dele se viciou nos produtos Tupperware em 1988. Vou abrir aspas aqui pro e-mail. Eu estava com 4 anos de idade e fui obrigado a participar das chamadas reuniões de Tupperware, sendo arrastado por minha progenitora. Então, como se eu fosse um bovino da raça Hereford indo para o abate, minha mãe me arrastou por essas malditas reuniões regadas de muito quiçuco, bolo de laranja, bolo de cenoura, cafezinho e muita senhora sem ter o que fazer. Tudo isso no mesmo momento é que seus maridos estavam deixando o couro do trabalho para fazer dinheiro para sustentar o lar. Essas mulheres estavam trancafiadas num lugar cedido por um cliente Tupperware, né? Tão viciadas quanto a minha mãe por essa seita. Digo seita, pois nesse momento já não era mais uma reunião, né? É, como a gente já disse aqui, era maçonaria. Quando a representante da Tupperware chegava, os catálogos passavam de forma aleatória e eufórica, de mão em mão. Mas o ápice da reunião era mais para o final, onde aconteciam os sorteios de brindes. Sorteios de brindes, exatamente. Olha só. Aí, caros ouvintes do Agente 86, as senhoras piram. Os brindes, pelo que me recordo, eram bagatelas que envolvia desde tampa de garrafa, que o Alexandre falou, um maldito furador de bolo. Como é que é um furador de bolo? Não lembro, cara. Mas tinha um suporte de ovo também. Um suporte pra um ovo só. Um ovo. Ah, já sei, pra você comer cozido. Ah, é verdade. É igual tem no English Breakfast. Isso, exato. Um artefato que separava a gema da clara. Foram inúmeras essas situações que até hoje tenho trauma. Uma década mais tarde, ao entrar na minha puberdade, me livrei das reuniões de Tupperware. Não porque eu estava grandinho, mas sim pelo mercado chinês ter invadido o nosso país, aquecendo o mercado paralelo que até hoje nos faz derreter nossas marmitas no micro-ondas. Porém, minha mãe até hoje está em tratamento. É verdade, aquilo criava um efeito psicótico nas mulheres. Exato. É impressionante como elas gostavam daquilo. É tanto que namorei por 10 anos com a minha atual uma vendedora esposa de Tupperware. Praticamente, porque a minha sogra vendia Tupperware até pouco tempo atrás, e a maior consumidora dela era a minha hoje atual esposa. Então, quando a gente casou, a gente precisou quase de um caminhão só pra trazer Tupperware pra casa. Ouvintes do Agente 86, a nossa fanpage está lá, dá um curtir que vocês vão ficar ligados nos próximos episódios, aí dá pra mandar histórias. Nosso e-mail é falecom@agenteem86.com.br, dá pra vocês mandarem dicas de episódios. Esse podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Tupperware e os Estados Unidos têm uma relação muito mais próxima da vida dos brasileiros de custo reduzido aí dos anos 80 e 90 do que a gente imagina. Porque uma das grandes apostas da empresa era infiltrar os produtos nos churrascos, reuniões de família e de amigos ali e tal. Um convidado, ele vai numa festa, né, ali da perifa, onde ele tem que levar um prato qualquer, né, aquela coisa de sempre, né, já se chamava de, inclusive, de festa americana. Festa americana, tenho certeza que foi por conta do Earl Tupper. Do Earl Tupper, O ouvinte Rick Dantas, ele falou que é muito comum se encontrar imitações do Tupperware em lojas de R$ 1,99. Verdade, assim como lembrou também o nosso querido Fernando Rezende aí. E que os nomes desses produtos genéricos é que são as melhores coisas. Ele disse que já encontrou um chamado Tupperware. Tampa, mais wear, manja wear. Wear de moda? Inglês? Ele achou um que deve ter sido feito nos confins do país, que chama Tapoé. Tapaué. Muito bom. Alexandre, cada vez que eu peço um gás, vem junto um Tapaué genérico de brinde. Ah, é? É sim. É tanto... Cara, você não acredita. O armário tá cheio daquela merda. E eu vou ali guardando igual aquelas bonecas russas, saca? Matrioshka, um dentro do outro. Outro fato curioso é que a empresa americana criou produtos étnicos, né? E um deles foi a tortilha Kipper, para transportar e guardar as tortilhas, né? Agradando ali a comunidade mexicana. Agora, bem que eles poderiam fazer isso no Brasil. Já pensou? Um Vatapauer? Vatapauer.